606, aguarde só um minuto, senhor. Gente, 1606 no portão 612 para o para questionamento? Afirmo, 1606. Livre no 5, senhor. São livre no 612 no 606, chame táxi. Sim, chama para o táxi com 1606. Aqui, amigão, frente a solto, pode iniciar o push, imagina 2 de ano. Ai. 2 eu não copiei, poderia repetir? É o gol 1994. Da Charlie, informação Charlie, autorização para Maceió. Gente, a informação em curso agora Delta, senhor, para a cópia 11895, a torre. Ok, 1895 para a cópia. Obrigado, meu pai. Senhor, algum 994 para quem está dentro? Cliente 994, guarde cópia 350, Maceió. Guardado. Torre, gol, boa noite, gol 1714. 154 a bordo, 2 horas, alternativa. Confirme, 054 a bordo. 154, senhor. Copiado, autorizado até o ponto espera pista no 0, Juliette Alfa, ajuste 1011, chame pronto para o decolagem de ponto espera pista 10, vamos no 7, no 4. Juliette Alfa, via Juliette até o ponto espera, tá? 1-0, vai chamar Alfa. 3-1-7-0 no solo 03, libera a direita, táxi aprovado Alfa, chame para ingresso táxi Juliette nesta, 3-1-7-0. Mantém escuta, Alfa informa antes da Juliette, tá? 3-1-7-0. Gol 1994, pronto para cópia? Pronto. Gol 1994, autorizado para Sierra Bravo, Mike Oscar. Nível de voo 350, via Whisky 58 até Orágua, após direto. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 119, decimal 8, aciona 5101, gol 1994. Ok, então, 0 para Maceió e Upper 8 Orago direto. A declaração 0 para o BC deve sair da Puca Transição Caju. 198 é o controle, 101 no transponder de 994. 5101, protegimento correto, gol 994. Portão 2, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará 94, obrigado. Juliette, está 3701. Sexta 3170, mantém a posição antes da Juliette, aguarde para ingresso. Quem mantém antes da Juliette, está 3170. Gol no 7 no 4, autorizado alinhar e decolar pista no 0. Vento 07 a 0 graus, 1-3 nós. Linha de igual da 10, 7 no 4. Salvador, gol 1606. 37 a bordo, alterna Fortaleza 0431 de autonomia, autorização de táxi. Copiado, senhor, confirme 037 a bordo. Afirmo, 037. Número 06, táxi aprovado, deu ponto espera, pistola 0, parte Juliette Alfa, ajuste no 09. Ponto espera, chame quando pronto para decolagem, gol do 606. Táxi, pista 10, Juliette Alfa, chama pronto, gol 1606. 31170, dada a passagem a um Boeing da Gol em direção Porto Espera, após ingresso, portão 073170. Ciente, 3170. Chama Recife, 12545, alternando 126, decimal 85. Tá 3226, vai chamar 12545, 2085. Boa noite. Estabilizou localizador, 1805. 1805, complete final, chame torre 118, decimal 95. Tenha um bom pouso. 1285, bom dia, obrigado. Objeto 5809, autorizado descida para 2000 pés, ajustado 1011, está livre final ILSXR, capitana 0 de Salvador, reporta estabilizado. Ok, 2000 pés, 1011, autorizado X-ray, reportado estabilizado 5809. Salvador, bom dia, com 1805, vai passar o externo e uma milha e meia abaixo do trabalho. 1805, tráfego ainda 9, estado justo no 09, continua a aproximação. Confirme, senhor, está visual com pista? É, ainda não, mas vai sair já visual, viu? Certeza. Sim, só um minuto então. 1714, decoloso aos 08, chama agora o controle de Salvador em 198, senhor, bom voo. 198, 1714, bom dia, você viu, senhor? Igualmente, senhor. Controle de Salvador, bom dia, gol 1714. Gol 1714, muito bom dia, está sob contato radar, subindo nível de voo 230, a saída Pucajamo, Aracaju, da presente foi para o Djamo, gol 1714. Gol 1714, só a identificação, sessão nível de voo 230, sobre Pucajama, Aracaju, da presente por Djamo, 1714. Mesa 06, pronto, ponto de espera da Unicel. Sente que a mesa 06 mantém um ponto de espera, senhor. Tem condições de decolar tão logo autorizado, senhor? Afirmo, gol 06. Sente no 06, observe o Boeing com colina curta após a passagem do mesmo, ali mantém pista 10 no 06. Após a passagem do Boeing, ali mantém o mesmo. 1805 no solo Zulu 1, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette para o portão 612 nesta frequência, gol no 805. Alfa e Juliette para o portão 6, gol no 805. 809, complete final ILS, chame torre 118.95, tenha um bom pouso. 1895, obrigado, uma excelente noite, um ótimo trabalho para a senhora. Igualmente. Me chamou Kilo Romeo Oscar. Sente Oscar, só um minuto. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Confirme, tráfego. O tráfego já foi avistado justo no 011. Cheque trem. Baixo checado. Cap 5809, pouso autorizado, pista no 0, vento 070 graus com 099. Vindo, pouso, pista no 0, 5809. Voo no 606, decolou zona 3, chame agora o controle 1198, senhor. Tenha um bom voo. Não. É, fazer a RNAVE da ONU no futuro, então voa na prova do Alfa Romeo 363, agradeço. Tá ok, eu vou coordenar agora com eles e ver o que eles podem passar aqui pra gente, só um minutinho. Muito obrigado. Controle, voo dia Gol no 606. Aciona 0263, Kilo Romeo Oscar. É da Puca Zipá. A gente sobe 390, sai da Puca de Pargo no mesmo ambiente. 714 Salvador? 714. Autorizada presente a Prodolfa Romeo 363. 363, obrigado, senhor. 3, é isso? 703 a bordo, acionamento táxi de colagem, torre 1895, senhor. Acionamento aprovado, Oscar, chame táxi. Táxi aprovado, Oscar, chame interseção para ingresso. Confirme, aqui no Romeu Oscar para ingresso. Sente o ódio para ingresso, Oscar. Oscar, livre ingresso, o ódio para decolagem, senhor. Objeto 5809 no solo zona 6, libera a pista próxima interseção à direita, táxi aprovado via Alfa e Kilo até o pátio 3, nesta frequência 5809. Alfa e Kilo até o pátio 3, 5809. Alfa Lagonite, Portugal, 024. 024, stand by for a copy, sir, information Delta. Salvador, boa noite, bom dia, 3520, coordenação Aracaju, nível 190. 520, número 2, para qual pergunta de coordenação, senhor? Entendi. Romeu Oscar, livre decolagem, pistão no 7, vento 07 a 0 graus, com 1 no 09, ajuste 1011. Cruzeiro de Fort Salvador Ground. Portugal, 024, go ahead. Cruzeiro de Fort, please monitor 118.95, sir. 1895, Portugal, 024. Chama Recife 12545, alternando 126 decimal 85. Desculpe, pode repetir sua primária? Afirmativo, 125 decimal 45, 125.45. 2545, 2685, obrigado. Botango Kilo Romeu Oscar decolou zona 9, chama agora o controle em 119.8, senhor, bom voo. 19.8, 1 Romeu Oscar, muito boa noite. Uno Romeu Pérez, corredor Axé, reporte farol da Barra. Quando possível, seu estimado de pouso e seu estimado para terminal de Ilhéus. Afirmativo, estimado na terminal SP-50. Para os 25 na próxima hora. Sim, estão sendo considerados 0350 Zulu, ingresso na terminal Ilhéus e pouso 0420 Zulu. O Kilo Romeu Oscar. Afirmativo. É possível voar direto Ilhéus na terminal 045? Vivi? É, a terminal 045, Kilo Romeu Oscar. Kilo Romeu Oscar, não copie essa informação, pode repetir? Now, then upper November 873 until Intol. After Intol, it cleared according to flight plan route. After takeoff runway 10, left turn on Puka departure and Zipar transition. Frequency of Silva, the departure 109.8, squawk 5106, Air Portugal 024. Air Portugal 024, clear to Lima, Papa Lapa, Tango, flight level 370, upper Zulu 10, Natal, upper November 873, Intol. Then via flight plan route, after departure runway 10, left turn to Puka, then Zipar transition 119.8, and squawk 5106. 5106, your reflex is correct, 024. At gate 11, call me ready for push and start, sir. We'll call you ready for push and start, Air Portugal 024. Pouso 3520, pronto para a cópia? Prossiga, 3520. Da 3520, autorizado Aracaju, nível de voo 190. Decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Puca até a posição. Subida Puca até a posição Jamo, após direto Aracaju. Controle 119, decimal 8, aciona 5115, da 3520. 3520, autorizado Aracaju, 190, saída Puca, decolando da 10 para a curva esquerda. Após Jamo, o Aracaju. 198, controle, transponder 5115. Procedimento correto, tá 3520. Portão 5, chame pronto para o push do metro, senhor. 3520. Do 4062, desça para 2000 pés, NH1011. Autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, reporte habilitado no localizador. Solicita externo da presente. Azul 4062 está com referências visuais? Ah, não, negativo. Então mantém a proa de Duna, Azul 4062. Mantém Duna 2000 no 09. 4062. Salvador, voo 896 para pushback e acionamento, portão BR. Portão no 0, no 896, livre por estacionamento, senhor, chame táxi. Livre, informará táxi. Solo, tá 3520, pushback, acionamento no 05. Portão 5 aprovado, 3520, chame táxi. Livre por estacionamento, 3520. Salvador, gol no 805. 805, informação em curso Delta. Natal 370 tem aprovado. O senhor está pronto para cópia? Pronto para cópia, gol no 805. 805, autorizado para Natal.